Cotinha pra pagar pros ladrão, missão pra trás aos irmão. É assim que as onças não vêm. Tem quem só vale o que tem, mas tem o valor de quem não tem. Aqui o meu rapaz comum na rua, me seguir não vale a pena. À noite eu, minhas travessuras, driblam meus problemas. Eu sei, mil vão falar dos meus erros, mas tô no jogo pra cuzão se calar nos meus acertos. Dou mó valor no respeito, no poço vários desejos. Na lama vários que vejo, ainda choram vários cortejos, memórias. Mais do que desejo, mais do que desejo. Mais do que desejo, mais do que desejo, mais do que desejo, mais do que desejo, mais do que desejo, tem que ter atitude. Mais do que desejo, mais do que desejo, mais do que desejo, mais do que desejo, mais do que desejo, mais do que desejo, mais do que desejo, tem que ter atitude. Aqui não tem rato, mas rói pra carai, tipo fim de noite. Sempre mais Pelé de calói, problema avulso, revolve. Fumacê, malandro em curso, absolve. Mil mente criminal no bolinho. Viver em bola no mundo real não é pra mim. Também quis cap, coolies, Minoff, Ballantines, 40 aro, 20 sport, playtime. Até Londres de touca preta e bom vinho. Abre a jaula, solta as onças pras morenas sorrir. De Bagdá até aqui, só 2x2 em função. Polícia, os capos, ladrão. Só prolongando a missão, e por que não? Fortemente pensativo, sem tocar. Eu sei que nunca vi o crime admitir falha. Disso tudo aqui tá pai, ó. E o que tá acontecendo? Até prevendo os que ganharam, acabam perdendo. Aqui os moleque crescendo. Só cobiça ilegal, nunca mais piteiro e fumal. Só brinquedinho criminal, aqui pertinho do final. Jarro de flor ou cobal, palpita lesma no sal. Vários que assim foi pro pau, olha só. Mais do que desejo, mais do que desejo. Mais do que desejo, mais do que desejo, mais do que desejo, mais do que desejo.